Olá, pessoa! Você que quer realmente mudar de vida e quer gerar renda através da internet, descobrir aí os segredos do marketing digital, nós estamos aqui de novo com mais um artigo para você que quer realmente gerar renda através da internet. E hoje nós vamos falar de uma tendência muito forte no mercado que está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, que são os conteúdos em áudio. Esse tipo de conteúdo é muito consumido nos Estados Unidos e na Europa. É tão forte essa tendência que até mesmo o Facebook está testando conteúdo em áudio na Índia. E o que? Por quê? Por que esse tipo de conteúdo está ganhando cada vez mais adeptos? Você pode estar se perguntando aí por quê? Por alguns motivos que eu vou citar aqui agora. O primeiro deles é a facilidade e a praticidade. Você pode consumir conteúdo em áudio enquanto dirige, faz uma tarefa doméstica, treina na academia ou até mesmo no seu trabalho, sem precisar parar o que está fazendo, coisa que não acontece com conteúdo em vídeo ou em texto. Acessibilidade. Pessoas com deficiência visual ou alguma dificuldade visual têm usado cada vez mais esse tipo de conteúdo. Programas de leitura são robotizados e não conseguem transmitir emoção na leitura, deixando muitas vezes que a leitura fique confusa. Outro ponto é a conveniência. Usuários de podcast geralmente guardam o link dos mesmos para depois poder ouvir, se não puderem ouvir na hora. É por esse fator, principalmente por esse fator, que o Facebook se interessou também no formato. A pessoalidade. Outro fator vantajoso de gravações em áudio é que a voz tem uma capacidade cativante, já que carrega uma pessoalidade que o texto não tem. Isso ajuda a humanizar a relação entre o consumidor ou o cliente em potencial e a sua marca. Sem contar que essa espécie de intimidade maior contribui para um engajamento mais intenso com os posts e outras publicações da empresa. Os conteúdos em áudio também se aproximam muito do formato rádio, que é muito bem aceito por uma grande parte das pessoas, como já falamos em outro artigo sobre rádios online. Aparelhos e locais para se consumir áudio. Com o avanço da tecnologia mobile, com certeza esse tipo de mídia leva uma grande vantagem em relação aos PCs, mas mesmo assim, o número de ouvintes de podcast também aumenta para os que não abrem mão de um computador pessoal. Atualmente, 69% dos ouvintes de podcast o fazem de um smartphone ou tablet e 29% o fazem de um PC ou Mac. Outro fator que está impulsionando o crescimento do consumo dos podcasts são quanto aos locais que esse tipo de mídia pode ser consumido. Segundo dados do The Infinity Dial de 2018, conduzido pelas empresas Edison Research e Triton Digital, os locais que as pessoas consomem áudio são: 49% consomem em casa, 22% no carro ou no caminhão, 11% no trabalho, 4% no transporte público, 4% também consomem na academia, 3% consomem durante uma caminhada e 7% consomem em outros locais. Tá, e quais são os tipos de conteúdo que podemos produzir em áudio? Primeiro, o post narrado. Esse tipo de conteúdo é muito utilizado em blogs, onde há uma narração ao lado ou logo abaixo do título do mesmo. A narração seria a mesma do texto que está logo abaixo. É uma opção a mais que você pode dar ao seu público e surpreendê-lo, já que ainda são poucos os blogs que oferecem esse tipo de conteúdo. Aqui no Gerando Renda na Net, estaremos a partir de agora disponibilizando esse formato em todos os nossos artigos. Programas, você pode produzir tutoriais, fazer comentários, programas completos, entrevistas e até mesmo artigos todos em áudio, sem o texto. Esse formato também está sendo usado muito em blogs, principalmente em blogs de opinião, onde o autor faz um comentário e logo publica. É por causa da facilidade, né? O cara tá ali com um smartphone, de repente viu uma notícia, já grava o comentário e logo depois pode publicar aí o seu podcast. Muitos jornalistas têm usado esse veículo, essa forma de comunicação em colunas, fazem as colunas em áudio, em podcast, e aí depois vendem para jornais e rádios e eles assim colocam em seus sites. Outra forma de podcast muito conhecida, está sendo muito vendida, são os livros em áudio ou os famosos audiobooks. Os audiobooks têm sido realmente um sucesso de venda nos Estados Unidos. Esse tipo de áudio traz uma interpretação dos locutores que dá ao conteúdo uma emoção a mais que uma simples leitura. Esse formato tem crescido no Brasil atualmente e promete crescer ainda mais. Você também pode oferecer cursos em áudio. Não é de hoje que o Hotmart e outros sites que vendem cursos online disponibilizam em sua plataforma o formato de áudio para cursos. E esse tipo de mídia também tem tido um crescimento considerável nos últimos anos. Quais são as vantagens para quem produz, para produzir conteúdo em áudio? No caso dos blogs, produzir um conteúdo em áudio atrai mais público devido aos aspectos aqui já mencionados, pela pessoalidade, por causa da voz ser mais cativante do que a leitura, etc. A vantagem diante dos conteúdos em vídeo é que é muito mais fácil você gravar e editar um áudio do que um vídeo, tendo em vista que para um vídeo você tem que cuidar de captação de áudio, captação de vídeo e cenário, além da iluminação e uma série de outros fatores. Já na produção de podcast, você precisa apenas de um bom microfone e um programa de gravação e edição de áudio. No caso dos programas e dos audiobooks, pode ser um pouquinho mais complexo, porque além de uma qualidade, de uma quantidade maior de vozes, necessita um pouco mais de recurso para inserção de trilhas e tratamento de vozes. Como eu posso gerar renda através de podcast? Existem inúmeras formas de você gerar renda e ganhar dinheiro com mídias em áudio. Você pode vender anúncios no meio do seu áudio, tipo aqui eu estou fazendo uma gravação nesse momento, eu poderia estar colocando aqui, esse áudio tem um oferecimento de gerando renda na net.com, eu poderia estar vendendo esse meu áudio com patrocínio, né? A pessoa compra lá, baixa, mas eu venderia no meio do meu áudio um anúncio. Isso as rádios fazem há muito tempo. Você pode vender e publicar os seus áudios no iTunes. Você deve fazer isso. Se você tem um conteúdo relevante, se você tem um conteúdo explicativo, se você tem um conteúdo de blog, por exemplo, você pode vender, você pode fazer o upload lá no iTunes e vender os seus áudios por lá. Você pode colocar links de afiliados na página do seu blog próximo ao podcast. Por exemplo, eu posso fazer uma página, colocar o podcast aqui na minha página e você pode ver que aqui na minha página, em algum lugar, vai ter algum link de afiliado aqui no meu blog, aqui no Gerando Renda na Net. Os audiobooks e os cursos você pode vender em plataformas como Hotmart, Eduz e Monetize. E aí tem muitas outras formas, você pode aí usar a sua criatividade, você pode ter a sua rádio online e aí estar vendendo os seus podcasts. Em breve estaremos falando mais sobre como publicar seus podcasts em plataformas. Aqui no Brasil, ainda há poucas plataformas para postagem de podcasts. As mais conhecidas são o SoundCloud, que é limitado em 3 horas de conteúdo gratuito e a partir daí você terá que pagar para publicar mais. Eu, pessoalmente, uso archive.org, que é gratuito. Vou deixar o link aqui. Em outra oportunidade também vamos estar falando mais como estar postando. Ainda não há plataformas como o YouTube, que você pode postar o vídeo de forma gratuita e até receber para isso, né? Mas Spotify já sinalizou algo no sentido, né? E agora com a entrada do Facebook nesse nicho as coisas poderão esquentar. Mas em outro artigo nós vamos estar falando aí a respeito de como você fazer o upload aí da sua, dos seus podcasts, tá? Eu vou fazer um vídeo tutorial para que você possa estar fazendo. Eu vou ensinar da produção, da gravação. Enfim, como você faz para produzir um podcast. Então tá, pessoal, se você gostou do conteúdo desse artigo, deixa aqui nos comentários o seu incentivo, a sua dúvida, a sua sugestão, de repente, para uma próxima pauta e até mesmo a sua crítica. E colabore aí com o nosso conteúdo, se você gostou mesmo, também compartilhe com seus amigos. E em breve vamos estar trazendo mais conteúdo para você, muito mais aqui no Gerando Renda na Net. Um abração bem forte para você e valeu, pessoal!